Olá, pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e estamos de volta, né? Depois de merecidas férias, a gente entra oficialmente em 2021, mas esse primeiro episódio vai trazer algumas vozes diferentes das que vocês estão acostumados, porque hoje a gente está aqui para falar de quadrinhos de terror e hoje eu tô com três convidados bem especiais. Então, sem mais delongas, vamos a eles. Para começar, eu tô aqui com um cara que já fez parte da equipe do Boca, já apresentou o Ija Podcast alguns anos atrás por aqui. Bem-vindo, Rodrigo Ramos. Olá! Saudades de vocês, saudades de participar de um podcast. A minha outra convidada é uma pessoa que faz parte da equipe do site, mas está aparecendo por aqui pela primeira vez. É a Luíse Minsky. Olá, Lu. Oi, todo mundo. Bem-vinda também. Obrigada. E nosso terceiro convidado foi trazido pela Lu. É um entusiasta das histórias em quadrinhos, Davi Henriques. Bem-vindo também. Olá, todo mundo. Gente, eu vou pedir para quem... eu acho que os nossos ouvintes talvez não estejam familiarizados com vocês ainda, né? Então eu vou pedir para cada um falar um pouquinho de si e da sua relação com os quadrinhos, não necessariamente de terror, mas num geral, assim. Então vamos começar pelo Rodrigo? Então, eu sou fanático por quadrinhos de terror, assim. Eu comecei no Boca do Inferno na época justamente falando sobre quadrinhos de terror, né? Na época que a gente reconfigurou aí o visual lá em 2010, né? Passados, idos de 2010. E aí eu acabei entrando pro site para falar de quadrinhos de terror, porque já era uma coisa que eu acompanhava já desde moleque, né? Quando eu descobri ali os quadrinhos de terror nos anos 90 ali, eu fiquei fascinado por isso e acompanhei desde então. Assim, para mim, o quadrinho e o cinema, assim, eles vêm antes até, para mim, da literatura de horror. E eu comecei a falar sobre isso, acabei conhecendo muita gente do meio, né, através ali do tempo escrevendo pro Boca, e agora, já desde 2017, eu passei a produzir minhas próprias histórias em quadrinhos de terror também. Muito bom, falaremos delas, inclusive. E você, Lu? Eu comecei com a Turma da Mônica, né, como a maioria das crianças dos anos 90, eu acho. Minha mãe sempre gostou muito de ler, né? Então, desde pequena, ela sempre comprava quadrinho pra mim. E minha irmã deixou alguns quadrinhos também pra mim, só que era, tipo, da Xuxa. Mas, enfim, não importa. Enfim, né? Começamos a ler com a Turma da Mônica. E aí, também, eu comecei a assistir o desenho da Liga da Justiça, na Cartoon. E tinha os filmes do Batman, que quase todo mundo cresceu com algum filme do Batman passando na TV, né? O meu foi o do Tim Burton. E aí eu comecei a me interessar por essa parte de heróis também. Mas começar a ler HQ de heróis mesmo foi depois que comecei a falar mais com o Davi. Muito bom. E bom, a Turma da Mônica trouxe o Penadinho pra você, né? Exatamente, trouxe o Penadinho, que eu gosto muito, inclusive. Melhor personagem da Mônica. Melhor personagem, muito bom. Aí você, Davi, fala um pouquinho de você. É meio que um misto dos dois, né? Como toda criança que cresceu nos anos 90, eu comecei a ler quadrinhos por causa da influência do meu pai. Porque ele era o tipo de pessoa que, no intervalo do trabalho dele, ele procurava alguma coisa pra ficar lendo. Desde revistas em quadrinhos a bula de remédio. Então, quando ele comprava revistas em quadrinhos, ele trazia para nossa residência, e isso fez com que eu começasse a gostar do gênero de super-heróis. E eu me senti atraído por alguns personagens de temática sobrenatural, como o Motoqueiro Fantasma, Blade, o Caçador de Vampiros. Então essa parte sobrenatural dos quadrinhos de super-heróis sempre tiveram um interesse maior em mim. Anos depois que eu fui descobrir que o mundo dos quadrinhos não se resume apenas a Marvel e a DC, né? Existe todo um mundo de quadrinhos autorais onde o gênero de horror tá muito em alta. E a partir daí que eu descobri esses quadrinhos, fui lendo, virei fã. Muito bom. E hoje está aqui. Estamos reunidos. É, bom, mas, gente... mas, gente, pra quem tá, talvez, caindo... Pro ouvinte que tá caindo de paraquedas aqui, pra quem, sei lá, gosta de quadrinhos de outros gêneros, mas ainda não conhece o terror, assim... Eu queria começar falando sobre as definições de terror e horror, porque há essa diferença, né? É, Lu, será que você pode explicar isso pra gente? Sim. Então, terror e horror, muita gente confunde os dois, ou acha que é a mesma coisa, mas não são. Eles geralmente andam de mãos dadas, mas não quer dizer que eles sejam a mesma coisa. O terror é muito mais uma expectativa, né? Tipo, momentos antes da desgraça acontecer. Enquanto o horror é depois que a desgraça já aconteceu. Por exemplo... Por exemplo, você tá lá na sua casa, você chegou da sua casa e você vai pro seu quarto. Primeiro você lava as mãos, muito importante. Você vai pro seu quarto e você... Não é? Você vai fazer uma ligação. Ok, tudo bem. Não tem ninguém na sua casa, pra deixar bem claro. Mas aí você ouve um barulho na sala. Você está sozinho em casa, como assim você ouve um barulho na sala? Você pode pensar, são os gatos. Que é muito bom ter gatos por isso, né? Você pode achar você que tudo são eles. Você pode ter gatos também. Então, aí, ok. Mas aí você começa a ouvir vozes. Aí você fica, ué. Você percebe que a televisão tá ligada. Como assim a televisão tá ligada? Você não ligou a televisão. Tem alguém na sua casa? A televisão ligou sozinha? O gato não pode ter ligado a televisão. Então você fica naquele momento tenso de não saber o que tá acontecendo. Você fica aterrorizado. Porque você não sabe que diabos aconteceu. Tá, e agora o horror. Mesma história toda, você vai até a sala pra ver o que aconteceu. E aí lá você encontra, sei lá, qualquer coisa. Você acabou de assistir o chamado e tem a Samara saindo da sua TV, que seja. E você fica horrorizado. Porque você tá vendo alguma coisa bizarra ali acontecendo na sua frente. Então, isso é o horror. O terror é só aquele suspense, aquela tensão, aquela... Nossa senhora, o que vai acontecer comigo? Enquanto o horror é você tá vendo a coisa acontecendo de fato. Vendo alguma coisa sobrenatural, um monstro, ou sei lá, alguém sendo assassinado, o que seja. Então, essa é basicamente a diferença. É, eu gosto de citar, acho que é mais fácil da pessoa lembrar, assim, quando é, o que seja mais fácil, né? Mas eu sempre fico isso na cabeça, de lembrar da questão do terrorismo. Terrorismo é uma ameaça, então é uma coisa que ainda dá para você pensar nisso e para conseguir guardar essa diferença. Terrorista, ele ameaça, ele cria uma expectativa, né? Um medo, onde que o terrorista vai atacar, o que que ele... Enquanto o horror já passou, né? Depois que a coisa aconteceu, todo mundo fica horrorizado. Isso, verdade. Muito bom. Será que a gente consegue dar exemplos de HQs que se encaixam em cada uma dessas definições, ou não tem como a gente fazer essa separação, assim? Não, porque a maioria das HQs tem algum elemento de horror visual, né? Que o horror é muito visual. Seja assassinato, seja algum monstro, lobisomem, vampiro, zumbi, que seja. E no quadrinho, alguma coisa exclusivamente de terror, que só tem aquele clima de tensão e suspense, eu sinceramente não sei. Alguém sabe? Eu acho que é até um pouco mais difícil a gente ver alguma coisa muito baseada em terror, porque para você criar essa expectativa de medo, né? Essa tensão no leitor demanda um pouco mais de tempo, né? Demanda um trabalho. E muitas das vezes numa história em quadrinho isso pode fazer com que a história fique num ritmo muito lento. Então, na maioria das vezes a gente vai ver isso. A gente vai ver algo que horrorize, seja um assassinato muito brutal acontecendo, seja uma transformação bizarra, mas tem algumas HQs, assim, que não são, vamos dizer, voltadas para o terror, mas que tem alguns momentos de terror. Vou citar uma que é do gênero de super-heróis, né? Que é Miracle Man. Ela inicialmente começa com uma história comum de super-heróis, mas conforme a história vai passando, ela foi escrita pelo grande Alan Moore, né? Um dos maiores escritores de quadrinhos. E conforme a história vai passando, ele vai criando um sentimento de tensão que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem a expectativa de, tipo, que algo brutal, algo bastante violento vai acontecer. E ele consegue trabalhar isso muito bem. Aliás, o Alan Moore, nas outras obras dele, como o do Inferno também, ele consegue fazer esse tipo de coisa. É um dos poucos que consegue trabalhar esse elemento só do terror, sem ficar jogando o horror em si o tempo todo. É o que eu ia citar essa, justamente. O do Inferno, ela é uma HQ de horror, né? Ela trata ali do. A HQ de terror, ela trata ali da história do Jack Estripador, né? Das especulações de quem ele teria sido e tal. Mas ela é pouco gráfica, assim, né? Ela tem poucos momentos de violência gráfica, mas ele escreve de um jeito que é difícil de você ler essa HQ numa sentada, assim, porque ela vai criando um clima, uma coisa tão pesada, uma sensação de que algo muito ruim está prestes a acontecer, assim, e ele vai arrastando isso durante capítulos, né? É uma HQ bem, bem longa, e eu acho que é um exemplo perfeito para isso. Bom, Alan Moore é um dos grandes, né? A gente acho que tem nem o que falar, assim. Mas vamos falar, né? Vamos falar. Falar de terror sempre, amor. Né? Exatamente. Bom, gente, eu confesso que eu sou a pessoa leiga aqui hoje. Eu sei, eu leio alguns quadrinhos de terror, assim, mas não sou das mais assíduas e em questão de história dos quadrinhos, assim, eu sei muito pouco. Então, eu queria saber de vocês, se vocês sabem quais as origens dos quadrinhos de terror, né? Tanto no Brasil como fora. Eu sei que a gente teve a EC Comics lá nos anos 50, né? Mas foi lá que começou ou a EC Comics foi quem popularizou esse formato? Como é que isso se deu? É curioso assim a gente pensar, né? Eu pesquisei, eu escrevi até alguns artigos pro Boca sobre essas origens dos quadrinhos de terror e tal. Considerada mesmo a primeira HQ de horror, assim, né? Mas ela pode ser discutido isso. Foi uma revista da DC Comics, né? Ainda quando ela se chamava National Periodics, de 1935, numa HQ do Doutor Oculto, né? Que é um personagem que ele tem uma pegada ali meio de super-herói, né? Ele é um detetive sobrenatural, criado pelo Jerry Siegel e pelo Joe Shuster, né? Que são os criadores do Super-Homem. E nessa HQ, que saiu na New Fun Comics número 6, é também considerada a primeira HQ de vampiro, né? Então ela começou meio que tudo ali, né? Então tudo praticamente começou com vampiro. Acho que até Bacana. completando o que o Rodrigo falou, né? A literatura de horror gótica no começo do século XX, ela já era bem forte, né? Principalmente por causa dos materiais na literatura no final do século XIX, como O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, O Drácula, do Bram Stoker. Então, Sim. o horror ele já estava assim um pouco em alta na literatura. E além dos livros, né, no começo do século passado, tinham as revistas pulp, né, que eram revistas baratas, custavam muito pouco, que tinham vários contos diferentes, né? E além de contos diferentes, de gêneros diferentes, a gente tinha contos de crime, a gente tinha contos de faroeste, e por causa do horror gótico estar em alta, a gente também teve contos de horror, né? Por exemplo, alguns materiais do Lovecraft, eles foram publicados nas revistas pulp. Então, quando os quadrinhos foram criados, né, o Rodrigo até citou esse exemplo do Doutor Oculto, os quadrinhos, eles inicialmente, eles também pegavam muitas das coisas que tinham nas revistas pulp. Sejam histórias de horror, sejam histórias de crime, sejam romances. Então, dá para dizer que nesse iniciozinho, né, eles apenas estavam seguindo o que já estava acontecendo nas revistas pulp. Inclusive nos anos 40, assim, o que mais aparecia de horror nos quadrinhos eram adaptações justamente dessa fase, né, da literatura ali. Você tinha uma das primeiras adaptações tiveram do Dr. Jekyll, o Médico e o Monstro, teve Cavaleiro Sem Cabeça, teve Frankenstein, inclusive a primeira HQ do gênero, né? Porque a gente pode questionar ali, muita gente discute sobre o Doutor Oculto ser uma HQ de horror ou não, né? Porque ele tem uma pegada meio pulp ali, meio de detetive, e aí tem um monstro, né, que é o vampiro, mas a HQ toda, né, que traz os arquétipos, traz a estrutura de uma HQ de horror, ela saiu em 1940, né, em dezembro de 1940, que foi uma espécie de continuação do livro do Frankenstein, chama New Adventures of Frankenstein, que saiu na Price Comics número 7. Ela é considerada a primeira história em quadrinhos, né? Não é uma revista em quadrinhos ainda, porque ela era um mix, né? Então ela misturava super-herói, detetive, policial, e no meio ali tinha uma HQ de horror, que é a primeira mesmo, né, inédita, né? Ela não é uma adaptação, ela não é uma mistura de gêneros, ela é uma história de horror, que é como se fosse uma ação ali do livro da Mary Shelley, mostrando o que aconteceu com o Frankenstein, né, com a criatura, né, com o monstro, depois do livro. Que bacana! Achei até importante o Rodrigo falar isso do mix de gêneros, né, porque hoje em dia, quando a gente vê uma revista em quadrinhos, a gente imagina, por exemplo, você vai pegar uma revista do Batman, ela só tem a história do Batman ali. E as revistas em quadrinhos hoje em dia, elas funcionam num esquema serializado, né? Uhum. Não são mais histórias fechadas que começam e terminam na mesma edição. Geralmente são arcos que duram 5, 6 edições. E nessa época, no começo, não. As revistas eram como se fossem antologias com várias histórias diferentes, fechadas, de vários gêneros diferentes, né? Você podia ter uma história de horror, você podia ter uma história de crime, você podia ter uma história de romance, você podia ter uma história do gênero de super-heróis, e assim ia indo. E assim eles continuaram, né? Até depois disso a gente teve a primeira revista de horror mesmo, que era um mix também, mas ele era um mix focado em histórias de horror, que foi a Eerie, mas não é a Eerie da Warren Publishing, né? Que saiu ali nos anos 60, mas é uma Eerie que foi publicada pela Avon, ela durou só um número, que saiu em janeiro de 1947. Agora, tudo isso aconteceu fora do Brasil, né? Exato. Saiu ali, foi nos Estados Unidos, né? Onde os comics começaram ali. Foi a origem de tudo. E aí, como que esses quadrinhos chegaram por aqui? Aliás, a gente começou com, imagino, quadrinhos importados, né? Traduções. Exato. O pesquisador, né, o Álvaro de Moya, né, que tem alguns livros sobre quadrinhos, ele considera uma HQ do Doutor Oculto, que saiu em 1936 aqui no Brasil, naqueles suplementos, né, que eram como se fossem cadernos de quadrinhos que saíam pelos jornais, assim, né, fosse encartes de quadrinhos que vinham no jornal, que é uma história do Doutor Oculto também, mas não é a mesma que aquela do vampiro que eu citei antes, é uma que ele enfrenta um mago voodoo, que tem zumbis e tal. Então, o Álvaro de Moya considerava essa a primeira HQ publicada no Brasil de horror. E também tinha o Garra Cinzenta, né? Que foi no final da década de 30 que chegou aqui. E... Que chegou aqui, não, que é daqui, né? E o Garra Cinzenta já é uma produção nossa, né? A primeira produção nossa. E também tem essa questão aí de, é horror, não é? Mas tinha muita coisa... de Frankenstein, de zumbi, de médico e o monstro, de cientista louco. Então, o cara misturava, né, um monte de coisa ali, né, que é um autor que até hoje ninguém sabe exatamente quem era, mas ele fazia toda essa salada aí para criar um herói, né, um personagem pulp, numa pegada totalmente... um mix de coisas ali, de influências, né? Ele criou uma coisa nova misturando várias coisas que já existiam, assim, e ficou um negócio bem legal. Você tem um encadernado que saiu pela Conrad de alguns anos atrás, que é fácil de achar até, que eu recomendo. Muito bom. Na minha cabeça até tinha demorado mais, sabe? Mas do que, assim, tinha sido depois, assim, dos anos 30. Bacana, muito bom. Os quadrinhos de horror explodiram mesmo no Brasil nos anos 60, né? Sim. Mas é legal ter esses registros, né, mais antigos, assim. É, até porque, como o Rodrigo falou, os quadrinhos de horror aqui no Brasil, eles só explodiram nos anos 60, né? Mas nos Estados Unidos, eles só deram essa explodida depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque o gênero em quadrinhos que mais vendia era o gênero de super-heróis. E é curioso, porque depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas pararam um pouco de ficarem, vamos dizer assim, se inspirando nos super-heróis fictícios, porque já existiam os super-heróis na vida real, né? Que eram as pessoas que tinham lutado na Segunda Guerra Mundial, que tinham combatido o nazismo. E isso fez o gênero dos quadrinhos perder o topo, né? Inicialmente, o gênero que começou a vender mais foi o romance, e a partir de 1948, com as publicações da SC Comics, principalmente a revista Adventures into the Unknown, que o gênero de horror, que já era um gênero importante, já tinha material, como a gente bem falou aqui, ele passou a ficar no topo de vendas. Eu gosto bastante dessa fase, assim, porque foi a fase que trouxe muita originalidade, né, pros quadrinhos, assim. Eles mostraram que, primeiro que o pessoal já tinha meio que desanimado, né, porque a Segunda Guerra tinha mostrado pra galera que super-herói no final não ia ajudar muito, né? Ele não ia vencer. A gente teve o Holocausto, nazistas e tudo mais, e aquele muitos mortos, né? Muita gente dos Estados Unidos entrou em colapso ali, a economia, né? Muitos homens jovens foram para fora para lutar e nunca voltaram. Então tudo foi reconfigurado, né? As crianças perderam ali os pais, a família. Então o clima estava diferente, né? Então as pessoas acabaram se voltando ali para os quadrinhos de horror, né? E a EC Comics, que era uma editora de quadrinhos bíblicos, né, educativos, né, até Educational Comics, que é o EC. Caraca. Ela começou a investir em quadrinhos de humor, de aventura e western, quando o Max Gaines, né, que é o pai do Bill Gaines, que foi o fundador da editora, morreu num acidente de barco. E o Bill Gaines assumiu, então ele começou a mudar tudo ali. E aí foi quando ele era um gênio, assim, uma mente criativa absurda. Um cara muito inquieto, ele sempre queria criar coisas novas, queria experimentar e tal. E ele acabou usando a mídia dos quadrinhos, que era onde ele trabalhava, onde ele tinha crescido ali no meio, para testar os limites, né, com as HQs de ficção científica, de crime e de horror que eles publicaram. E deu certo, né? Deu muito certo. Deu tão certo que nos anos 50, as editoras, né, com a publicação ali da Sedução dos Inocentes, né, o livro do famigerado, o livro do Frederick Wharton, né, que é um psiquiatra lá que fez uma pesquisa totalmente enviesada, né, onde ele atribuía a delinquência juvenil dos Estados Unidos pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, aos quadrinhos, né? E ele não considerou que a economia tinha ficado muito mal por conta da guerra, que famílias tinham sido destruídas, né? Que crianças tinham ficado sem pais, né? Que as mães tiveram que ir para as indústrias, né? E aí essas crianças ficavam sozinhas. Ele desconsiderou tudo isso na cabeça dele por conta. Os quadrinhos eram uma mídia muito popular, né? Todo mundo lia quadrinhos. Os quadrinhos vendiam milhões, não é como agora, né? Que a gente se esforça para vender aí 2.000 exemplares, né? Quadrinho na internet, né? Não, eles vendiam milhões. Então, toda criança lia. E na cabeça dele, se as crianças estavam sendo... estavam saindo ali do caminho, né? Estava entrando pela delinquência juvenil ali, a culpa era dos quadrinhos. Ele foi... Ele entrevistou crianças, né, em instituições, tipo, como fala, orfanatos, reformatórios, né, não sei qual é o termo que eles usam, mas eram tipo prisões de criança, né? E sim. Ali ele via que todo mundo lia, então ele falou, pá, então tá, então assim, todo mundo lê quadrinhos, tá aqui. Não, gente, todo mundo lia, não é porque eles liam que eles estavam aí, quem não estava também lia, né? E aí ele publicou esse livro, onde ele colocou várias questões, aquela, né, sobre a sexualidade do Batman, do Robin, da Mulher Maravilha, da violência, dos quadrinhos de horror, e isso foi parar no Senado americano, né, onde rolou ali a famosa caça às bruxas, né, ali na época do macartismo, e sobrou para os quadrinhos, né, tanto que uma das apresentações feitas, né, a principal apresentação feita no Senado, o senador, agora não vou lembrar o nome, ele usou uma revista da EC Comics para mostrar para os, né, a indignação dele ali, ele usou a revista da EC Comics para ilustrar de quão degenerada aquela mídia dos quadrinhos era. Mas era uma mídia como qualquer outra, né? Como hoje a gente tem o cinema e tem vários gêneros, né? Mas na época aquilo estava começando. E aí com essa perseguição, né, começou a pegar mal para os quadrinhos, né? Os pais fizeram fogueiras de revistas em quadrinhos. Lojas pararam de vender, né, se recusavam a vender quadrinhos e tal. As editoras que estavam perdendo terreno para esse Comics se juntaram e criaram um famigerado também, Comics Code Authority, que seria uma guia, né, um conjunto de normas de boa conduta para se publicar quadrinhos. Então, eles colocavam esse selo na capa, e aquilo era meio que para tranquilizar os pais, né? Então, eu posso comprar esse gibi que tem esse selo na capa, porque esse gibi aqui passou pelo código de ética dos quadrinhos, então eu não preciso me preocupar que meu filho vire um delinquente se ele ler esse gibi. E isso foi meio que uma jogada, né, que as editoras fizeram para tirar esse Comics do topo, né? Tanto que eles colocaram, entre as coisas que tinham lá, é que você não poderia ter uma revista que se chamasse, que tivesse horror, terror, crime e morte na capa, né? E eram os carros-chefe da EC Comics, né? Que era o Tales from the Crypt, Vault of Horror, Haunt of Fear e o Crime Suspense Stories. Eram os carros-chefe da editora. Então, com isso, eles foram minando os caminhos que a EC Comics podiam seguir, assim. Tipo, então, a EC Comics meio que acabou aí. Tanto que os gibis foram até ali 1955, né, que foi bem na época. Essa começou em 1950, né, abriu em maio, e depois durou 5 anos, assim. E também, eles experimentaram muita coisa, tem muita gente boa ali, tem muita história brilhante, assim, que é referência até hoje, mas com isso ele acabou mexendo com quem não devia, né. E aí sempre dá um jeitinho de dar aquela rasteira, né. Exatamente. E até completando o que o Rodrigo falou, né? Porque quando a EC Comics ela lançou a Adventures into the Unknown em 48, que foi uma revista que vendeu bastante, foi a partir dela que saíram essas outras revistas da própria EC, né? Como os Contos da Cripta e as outras que o Rodrigo citou, fazendo a EC Comics ficar no topo de vendas. E a própria DC, antes da criação do código de ética, ela já tinha um código de ética próprio dela, que até serviu um pouco como base para o próprio código de ética ser criado depois, né? Que era como se fosse uma espécie de órgão de censura. E ele não servia apenas para tranquilizar os pais, né? Porque, tipo, não era obrigatório as editoras enviarem as revistas delas para o código de ética. Mas a gente está falando da década de 50, uma década que, né, conservadorismo e coisas do tipo estavam super em alta. E muitas lojas, distribuidores de quadrinhos e tudo mais, eles se recusavam a vender ou distribuir quadrinhos que não tivessem sido aprovados pelo código de ética. Então era aquilo, as editoras não eram obrigadas a enviarem suas revistas para o código de ética, mas se quisessem vender, tinham que se adaptar a ele e ser aprovado por ele, sim. Aí, né, fica fácil também. Agora, falando em censura, gente, eu queria saber, eu tava até comentando com a Luíse mais cedo, sobre o período da ditadura militar aqui no Brasil. Rolou alguma questão de censura? Lu, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Então, rolou como rolou com toda a parte artística no Brasil, né? Então, em 72, mais ou menos, eles começaram a examinar as revistas de terror antes de publicar. Então, meio que nada podia ser publicado, né? E aí foi perdendo muita força o terror aqui no Brasil por causa disso. E como como se diz, como uma alternativa, começaram a fazer histórias de terrir, que até tem um episódio do podcast sobre terrir, né? Temos! Que é o quê? O terror com mais leve, o terror com comédia, enfim, um terror aceitável para todos os públicos, né? E aí, então, a gente teve o quê? O Gasparzinho, teve o Penadinho, que a gente até falou mais cedo sobre ele, né? Então, ele surgiu nessa época aí e tá aí até hoje, por causa da censura que teve, por causa que não podia veicular sangue, críticas sociais, enfim. Só que em 76 surgiu a cripta. A cripta, ela veio pro Brasil, assim, ela trazia algumas histórias de horror também produzidas na gringa, já da época do relaunchamento do Comics Code Authority, né? Então, depois ali dos anos 50, já nos anos 60, algumas editoras, a própria Marvel e a DC, né, que estavam por trás ali do, entre as outras, que criaram esse Comics Code, foram testando, né, alguns limites. A própria Marvel mudou o formato da revista, né? Então, em vez de fazer aquela revista no formato americano, eles faziam aquela revista no formato maior, que é o Magazine, né? Que é o formato de uma revista normal, tipo Veja, essas revistas de matéria mesmo, né? Jornalismo. Eles publicavam neste formato e em preto e branco. E aí, com isso, eles conseguiam fugir do Comics Code Authority, porque aquilo seria uma revista para adulto, né? Eles já começavam ali a caminhar em direção dessa segmentação. A DC também fez isso, né? Ela já começou a publicar algumas coisas tentando sem, né? Já era na época dos anos 60, né? Já tinha ali uma outra pegada, né? Os Estados Unidos estavam contra o Vietnã, os hippies, né? Já era um outro ambiente, né? E no Brasil essas revistas começaram a trazer, a Cripta começou a trazer histórias da Creepy e da Eerie, que eram as revistas da Warren, que começaram a publicar também lá nos Estados Unidos nos anos 60, e começou uma demanda muito grande, né, de produção de quadrinhos de horror aqui no Brasil. Todo mundo queria lançar uma revista de horror no Brasil, porque vendia muito. Então, começaram alguns artistas, né? O próprio Maurício de Souza, que fez o que criou aí o Penadinho, ele tentou embarcar no começo, né? Ele tentou entrar nos quadrinhos de horror. Ele tem até uma história que ele conta que ele levou uma revista pro... Esqueci o nome dele. Pro Jaime Cortez, né? Que ele era o editor na época ali, trabalhava com terror. Ele criou uma história ali rapidinho de horror e levou pro Jaime Cortez, e aí ele falou, ele reconheceu o Maurício de Souza, né? Ele falou: "Ah, você não é o cara que faz as tiras do cachorrinho, né, no jornal?" Ele falou: "Sou. Então por que você me fez essa porcaria, né? Me traz histórias como a do cachorrinho que eu publico, né?" Porque todo mundo queria fazer terror, né? Nem sempre a galera se dava bem, né? E a demanda foi muito grande, então teve muita gente boa fazendo quadrinhos ali nessa época, né? O Luquete fez, foi nessa época que surgiu o Estranho Mundo do Zé do Caixão, o Nico Rosso, o Jaime Cortez, ou enfim, muita gente. Muito bom. Mas, enfim, até complementando isso que o Rodrigo falou dos quadrinhos lá fora, né? Eu sei que eu tô fugindo um pouquinho da pergunta, que a pergunta era sobre quadrinhos no Brasil. Pode mandar, Mas depois da criação do Código de Ética, né, ferrou a EC Comics, mas os quadrinhos de horror, eles não deixaram de ser publicados, né? Eles saíram do topo de vendas, mas continuavam sendo publicados. A própria DC, ela em 56 começou a lançar a revista Casa dos Segredos, que era uma antologia que publicava diversas histórias, desde histórias de horror, histórias sobrenaturais, mais histórias dentro do código de ética. E nos anos 60, por causa do boom, do novo boom que a gente teve dos quadrinhos de super-heróis, né, principalmente por causa da Marvel, o gênero de horror, ele deu uma caidinha, né? O pessoal voltou a apostar mais em quadrinhos de super-heróis, tanto que a Casa dos Mistérios, ela deixou de ser só um quadrinho de horror e passou a ter outras histórias de super-heróis também, né? O personagem principal passou a ser o Caçador de Marte, que hoje em dia a gente conhece por ele ser personagem da Liga da Justiça. Mas o Rodrigo até falou da editora Warren. Ela foi importante porque no final da década de 60, eles começaram a publicar os quadrinhos da Vampirella, né? que era um quadrinho temático sobre vampirismo. E eles não enviaram os quadrinhos da Vampirella para ser aprovados pelo Código de Ética. E diferente do que muita gente esperava, o quadrinho vendeu. Ele teve uma quantidade de vendas expressivas a ponto da própria Marvel e DC pensarem e se a gente voltar a publicar um pouco mais de horror, fazer quadrinhos em formatos diferentes, né? Que aí até veio a Savage Tales, que o Rodrigo citou como exemplo, que era uma revista em tamanho maior, toda em preto e branco, que tinham várias histórias diferentes, né? As histórias mais famosas são a do Conan, o Bárbaro, que eram adaptações dos contos do Conan. E isso fez com que o pessoal na Marvel começasse a criar mais personagens de horror também para os próprios quadrinhos deles, né? Porque teve um autor da Marvel, que agora esqueci o nome, eu acho que foi o Gary Conway, que ele decidiu criar Morbius, o vampiro vivo, como vilão do Homem-Aranha. E só pelo fato do Morbius ser um vampiro e ainda na descrição ter o nome, né, vampiro vivo, isso não deveria ter passado no código de ética, mas passou. E isso fez os caras pensarem, pô, já que isso passou, isso é sinal que o pessoal que faz a censura lá, eles deram uma relaxada. Daí a gente começa a ter uma enxurrada de novas publicações de quadrinhos de horror na Marvel, né? A gente começa a ter a revista da Tumba do Drácula, que na época eles se aproveitaram que o Drácula tinha virado uma propriedade de domínio público, ou seja, qualquer um podia publicar quadrinhos com relação a ele. Criaram outros personagens como o Motoqueiro Fantasma. A gente também tem a revista O Lobisomem Ataca, né? A gente tem a revista dos Irmãos Hellstrom, que era... Essa, então, o nome era sensacional. Filho de Satã. Se passou essa... Leve. Se passou essa, eles viram que, com relação ao horror, o pessoal da censura tinha relaxado. E na DC também, né? Pois é. E na DC também, eles também voltam a publicar horror, porque um dos editores que foi pra DC era um dos antigos editores da EC Comics, né? Então, ele começa a fazer a revista Casa dos Mistérios voltar ao foco maior dela ser só histórias de horror. Não que só tivessem histórias de horror, mas sim que as histórias principais eram histórias de horror, e a gente tem, por exemplo, a criação do Monstro do Pântano. E essas coisas acontecem nas duas principais editoras, tipo, num espaço de tempo bem pequeno ali, do começo dos anos 70 até 1974, 75, e eles vão expandindo. Posso só acrescentar um fato da história do Morbius, né? Que ele é um dos primeiros ali a ser experimentado nesse sentido de relaxamento do Comics Code. E é engraçado que eles colocaram o Morbius, o vampiro vivo, justamente para meio que falando, mas ele não é um monstro, ele não tá morto, ele tá vivo, tá aqui, ó, tá no título da revista. E ele era um vampiro meio que de ficção científica, né? Ele não era um vampiro sobrenatural, ele era um vampiro criado por uma experiência com morcegos vampiros. Então, ali, eles meio que tentavam driblar, né, o Comics Code de várias formas diferentes. É muito legal esse negócio do vampiro vivo, né? Porque é muito aleatório esse título. Não, não é. Eles colocaram de propósito. Total. Podia ser o nome do filme, né, que vai sair, talvez, esse ano. Seria ótimo. E, bom, o Davi falou da Marvel, né? A DC também... Ah, falou também do Monstro do Pântano. Queria ver se o Rodrigo quer falar um pouco mais do Monstro do Pântano, que eu sei que você gosta bastante, né? Sim, o Pântano é o meu personagem preferido. Ele surgiu em 72, né? Na revista... Uma antologia ali. Agora, fugiu o nome, hein? Foi na Casa dos Mistérios. Casa dos Mistérios, né? Eu confundo as duas. Tinha a Mansão dos Segredos e a Casa dos Mistérios. Cara, House of Secrets e a outra House of Mystery. É complicado, eu também fico trocando toda hora. É de propósito, né, gente? E é engraçado, assim, as pessoas têm uma certa briga ali para ver quem surgiu primeiro, né? Se foi o Homem-Coisa ou se foi o Monstro do Pântano. E, na verdade, eles surgiram praticamente juntos, assim. E os dois escritores, o Len Wein e o Gary Conway, foi o do Homem-Coisa? Sim, eu acho que foi o Gary Conway, mas de cabeça eu esqueci também. Então, o Gary Conway e o Len Wein, eles dividiram um apartamento numa época muito próxima ali. Então, muito provavelmente, essa ideia surgiu em alguma conversa dos dois, em alguma coisa que os dois viram juntos, e isso ficou meio que fermentando ali, né? E eles surgiram meio que juntos, mas a primeira personagem desse arquétipo do monstro do pântano e do homem-coisa surgiu muito antes, que foi o The Heap, que aqui no Brasil ele foi traduzido duas vezes, né? Uma como o monstro e outra como o lodo, né? Então, ele na verdade ele é o primeiro em quadrinhos, né? Isso só porque a galera fica discutindo quem veio primeiro, na verdade nenhum dos dois, né? Eles já vieram muito depois. E o Monstro do Pântano, ele foi curiosamente, ele é a primeira revista da DC a ser publicada, quando a DC deixou de colocar o Comics Code Authority, foi no Monstro do Pântano. Ele surgiu ali nos anos 70, né, nessa antologia de horror. É, todo mundo curtiu, né, tinha uma ideia muito legal, e o Len Wein e o Bernie Wrightson os editores propuseram eles a criar uma revista própria para o Monstro do Pântano. Então eles pegaram aquela história, deram uma atualizada ali para os anos 70 e mandaram bala com uma nova história. E isso foi até os anos 80 ali, né? Teve um filme, né? Um famigerado filme ali em 81, se eu não me engano, que é do Wes Craven, que é uma porcaria. Mas se esse filme tem uma coisa boa, foi que ele trouxe de volta o interesse no Monstro do Pântano, né? Era uma revista que estava prestes a ser cancelada, ela voltou a vender mais ou menos, e quando ela ia ser cancelada de novo, ofereceram para o Alan Moore assumir, né, os roteiros ali, e ele revirou, né, tudo, pegou toda a mitologia do personagem, virou do avesso e criou uma coisa nova, absurda, assim, não tem nada igual nos quadrinhos até hoje. E ali, a partir desse Monstro do Pântano do Alan Moore, muita coisa veio depois, né? A gente teve ali o Deadman desenhado pelo Kelly Jones, teve o Senhor Destino, teve várias coisas ali na época, meio que em torno ali da época da crise, né, das Infinitas Terras, onde acabou desembocando ali na criação da Vertigo, que era um selo adulto, né, da DC Comics, que começou mais focado no sobrenatural e depois acabou indo para outros caminhos. Começou com Sandman, a Patrulha do Destino, Homem-Animal, o Monstro do Pântano, Hellblazer. Então eram títulos mais focados no sobrenatural, mas que depois ela acabou colocando histórias de guerra, western, romance, violência policial, ela acabou virando outra coisa. Mas o comecinho ali da Vertigo nos anos 90, que é o que eles chamam da invasão britânica, né, dos roteiristas que vieram da 2000 AD e vários quadrinhos britânicos ali da Inglaterra dos anos 70, eles acabaram indo para os Estados Unidos trabalhar nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, com personagens da DC que, depois da crise, eles estavam meio que no limbo ali, e cada um acabou pegando um para repaginar, né? Neil Gaiman ficou com o Sandman, o Grant Morrison ficou com o Homem-Animal, que embora seja um super-herói, tem algumas histórias ali bem, bem de terror. O Grant Morrison fez a Patrulha do Destino também. Depois teve a criação do John Constantine, né, com o Hellblazer. Não parava, assim. Foi uma das fases mais criativas e brilhantes dos quadrinhos americanos, assim, foi esse comecinho dos anos 90, né, antes de virar aqueles super-heróis com 150 dentes, assim, e trabuco, não dá nem para segurar na mão, né? Antes ali, os anos 90 foi o berço da Vertigo. Eu acho uma das melhores coisas já publicadas, assim. Tem muita coisa ali que é inigualável. Sem dúvidas. Esses eu li um pouquinho. Esses eu conheço. E até completando um pouquinho o que o Rodrigo falou, né? Porque a revista do Monstro do Pântano foi importantíssima, né? Primeiro porque foi a primeira revista que a DC deixou de enviar para o Código de Ética. E foi curioso porque um pouco tempo depois ela decidiu fazer a mesma coisa com uma edição da Casa dos Mistérios, né? Que ela tinha sido renomeada para Casa dos Mistérios da Elvira. Que é uma história que... Uma das edições tem uma história que até mistura um pouco de vampirismo com nudez. E no caso da Casa dos Mistérios, não foi bem recebido o que a DC fez. Então, o Monstro do Pântano, ele meio que foi esse bastião da DC, né? Porque as histórias do Monstro do Pântano tinham coisas de horror corporal, tinham coisas do sobrenatural. E era importante, porque conforme o Rodrigo citou, o John Constantine, né? Ele surgiu na revista do Monstro do Pântano. Depois que o personagem ficou famoso, que foi criada a revista solo dele, né? John Constantine's Hellblazer. E esses autores ingleses foram importantes, porque eles vinham de uma realidade diferente dos caras nos Estados Unidos, né? Se a gente pega aquele período ali do final da década de 60, começo da década de 70, o Reino Unido, ele teve vários problemas financeiros, com relação à inflação, com relação a empregos, e isso afetava não só a forma dos escritores de quadrinhos ou de livros, né? Mas na arte em geral, seja na música e tudo mais, a gente via esses caras com esse sentimento de revolta, jogando mais pra fora as coisas. Era um quadrinho punk, né? É, era um quadrinho punk. Os caras viviam numa realidade que dá pra dizer que é monstruosa e eles traduziam isso, seja pro papel, seja pra música, seja pra pintura, ou o que fosse. E, né, e depois do Monstro do Pântano, a gente teve Hellblazer, a gente teve o Sandman, né, que o Neil Gaiman pegou a revista, eu até lembro ele falando numa entrevista, né, que o Sandman originalmente era um personagem meio que irrelevante, né, que fazia parte da Sociedade da Justiça, era um super-herói que ninguém ligava. E o Gaiman, com toda a genialidade dele, né, criou um personagem novo, assim, do zero. O Grant Morrison, né, com a Patrulha do Destino e o Homem-Animal, mas também teve aquela história famosíssima dele do Batman, Asilo Arkham, que... Caraca, sim, eu até esqueci de citar antes, que essa é uma história Asilo que tem um terror psicológico muito grande. Muito grande, que deixou ele milionário, né? É muito boa essa história, porque a DC tinha um contrato que eles achavam que é mais uma história do Batman, vamos colocar aqui, ele ganhava $1 a cada edição vendida, assim, e vendeu milhões. E ele ficou milionário com uma revista. Aí, como você falou, foram essas histórias que serviram de base para a criação do selo Vertigo, né? É, que... o Sandman, até, só para complementar, assim, o Neil Gaiman, ele fez um passeio por todo esse passado de personagens de horror da DC dos anos 70 ali. Ele pegou o próprio Sandman, que tinha sido já reformulado nos anos 70 pelo Jack Kirby, né? Quando ele passou da Marvel para DC, né? Ele transformou o Sandman num super-herói, que aparece até nas histórias. Ele usou personagens que eram apresentados na Mansão dos Segredos e na Casa dos Mistérios. É, o Destino, né, que ele acabou colocando, ele já era um personagem que aparecia de vez em quando em algumas histórias dessas histórias sobrenaturais da DC ali, e ele acabou colocando na família, né, do Sandman, né, acabou colocando ele como parte do cânone do Deus dos Sonhos ali. Então ele pegou todo, ele tem o primeiro arco, né, que é a Prelúdios e Noturnos. É, o primeiro arco, que é o Prelúdios e Noturnos, é um passeio do Neil Gaiman, né, por todo esse universo de mistério e de horror da DC, né? Ele resgata o Etrigan, ele coloca o Lúcifer, né, que já era uma figura que também aparecia aqui ali nos quadrinhos de terror da DC, mas não era um personagem com vida própria, né? Ele não tinha uma personalidade própria. É, o Caim e o Abel, que já tinham aparecido, né? Eles eram cada um apresentador de um das antologias de horror da DC. A Eva, né, que aparece também, estava lá com os corvos. Então ele afundou, né, nesse lamaçal ali do horror da DC Comics dos anos 70 e saiu com essa, sei lá, com essa obra-prima, né? O Sandman é inigualável, assim. Agora, expectativas para adaptação, né, gente? Ah, zero. Ah, excelente. É, vocês falaram bastante de heróis. É, eu queria pedir para a Lu falar um pouco sobre uma HQ que ela escreveu, uma resenha para o Boca recentemente, que é a Decomposição da DC, que eu não conhecia, e pelo que eu li, assim, do que ela escreveu, pelas imagens que eu vi, pareceu interessante. Então, Lu, fala um pouquinho sobre ela. Então, Decomposição, primeiro para começar, né? As pessoas gostam de falar que é uma cópia de Marvel Zombies. Eu li Marvel Zombies antes desse podcast para saber se é realmente uma cópia. E assim, a única coisa que tem de cópia é que tem heróis como zumbis. É isso, e até aí se for falar que zumbi é uma cópia, então copiaram de Walking Dead e copiaram do Jorge Romero, né? Então não dá. Inclusive, o mesmo cara que escreveu Marvel Zombies é o mesmo cara que escreve o Walking Dead. Escrevia Walking Dead, então era literalmente uma cópia. Enquanto no Decomposição, a gente tem uma história fechadinha, bonitinha, com começo, meio e fim. Porque, assim, começa tudo quando Darkseid é expulso da Terra pelos heróis lá, pela Liga da Justiça. Só que ele estava atrás de uma equação antivida, que era uma equação que ia dar soberania para ele sobre todas as pessoas do universo, galáxias, enfim. E essa equação de vida estava dentro do ciborgue. Só que faltava uma peça dessa equação, que era a morte, digamos assim, para ele poder controlar tudo. E aí ele invocou o Flash Negro para isso. Só que deu alguma coisa muito errada ali, e essa equação antivida começou a matar todo mundo. É isso. Só que o ciborgue não, porque o ciborgue é o quê? É um ciborgue. O sistema antivírus dele não deixou ele ser infectado completamente, ele foi rebootado. Só que mandaram ele de volta pra Terra. E aí na Terra esse vírus se tornou um vírus, tipo, biotecnológico, uma coisa muito louca. Eu nem sei se é possível isso acontecer de verdade, porque se for é bizarro. Porque as pessoas, só de olhar as redes sociais, ficavam infectadas, ficavam loucas, ficavam agressivas, viravam, pode se dizer, zumbis, mas elas só queriam matar umas às outras. Então, a rede social hoje, né? Os comentários do G1. Pois é, exatamente. Exatamente. E todo mundo começou a se matar, assim, né? Era pra acabar, literalmente, era pra acabar com a vida toda. Só que o perigo morava onde? Os heróis não estavam imunes dessa vez, né? Geralmente eles que salvam um dia. Como é que eles vão salvar o dia se eles estão infectados também? Então você imagina um super-homem zumbi matando todo mundo. Uma Mulher Maravilha zumbi matando todo mundo. Então era um negócio bem bizarro. Enquanto em Marvel Zombies, já começa assim. Os heróis começam infectados e é isso. Não diz um porquê, o que aconteceu. Simplesmente chega lá um monte de herói zumbi na sua cara, jogados em você. Você fica, ok, o que aconteceu aqui? Não sabemos, mas temos um monte de heróis transformados em zumbis que conversam, que pensam, mas que querem comer qualquer coisa viva que esteja por aí. E é isso. É literalmente isso, HQ. Então não tem como falar que é uma cópia da Decomposição de Marvel Zombies, porque se for é uma cópia muito melhorada, porque não tem história nenhuma em Marvel Zombies. Desculpe, pessoas que gostam de Marvel Zombies, mas não dá não. Eu acho até engraçado, né, que quando a DC lançou A Noite Mais Densa em 2008, se eu não tô enganado, 2008, 2009, tô com preguiça de ver, mas enfim. Aconteceu a mesma coisa, né, o pessoal começou a dizer que era uma cópia de Marvel Zombies só porque era uma história que tinha zumbis. E Noite Mais Densa, tipo, tirando o fato de ter zumbis, é bem diferente de Marvel Zombies e é bem diferente de Decomposição, né, porque é uma história que o personagem principal é o Lanterna Negro, é o quê? Lanterna Negro, não, é o Lanterna Verde. Que tá enfrentando, no caso, uma das entidades da morte no universo DC. E a entidade da morte, ela tá querendo exterminar todos os seres vivos do universo, né? Porque ela odeia a vida. E pra isso, ela começa a criar um exército de mortos-vivos. Ressuscitando super-heróis, super-vilões. Basicamente, a entidade da morte tá ressuscitando todo mundo que morreu e bota pra lutar contra os vivos. E na época o pessoal falou a mesma coisa, ah lá, a DC viu o sucesso de Marvel Zombies e tá copiando. E tipo, gente, não é porque alguém lançou uma história de zumbis primeiro que a outra editora se lançar depois tá copiando, nem nada do tipo, né? É, já tava começando aquela fase chata da galera ficar, Marvel ou DC? Pois é, e fora que pois. Zumbi é uma coisa que já fizeram absolutamente de tudo com zumbi, igual já fizeram absolutamente de tudo com vampiro, então não tem como você falar que é uma cópia, assim, é muito difícil isso, não tem como criar mais coisa original com zumbi. É difícil de fugir, né? Sim. Há limites, gente. Ah, e um detalhe, Marvel Zombies tem umas 500 mil edições. Tem tipo volume 1, 2, 3, 4, 5. Tem Marvel Zombies Halloween. Tem Marvel Zombies... Ai, esqueci a outra. Battlefield, eu acho. Tem Marvel Zombies... Sei lá o que mais. E você fica, meu Deus do céu, e é tudo a mesma coisa. Então, não sei, não, paciência. Ela só piora. Sim. Ah, que triste. Eu gosto, eu comprei aquela caixinha que vem toda a série, pelo menos uma parte, né, que depois saiu mais algumas e não publicaram aqui. Eu acho divertidinho, assim, e eu acho corajoso até, mas é só. Né? Nada espetacular. Que, é, não tem. No caso, você gratuita. Tá falando Marvel Zombies? É que a história de Marvel Zombies, ela foi interessante, né? Porque o Robert Kirkman, que é o criador da série, também trabalhou em The Walking Dead. Ele tinha trabalhado na Marvel uns anos antes, né? Na revista do Homem-Formiga. Ele também trabalhou na revista dos X-Men no universo Ultimate. Só que o desejo do Kirkman era trabalhar na revista solo do Homem-Aranha. E a Marvel nunca botou ele pra trabalhar na revista solo do Homem-Aranha. E depois que ele começou a escrever The Walking Dead, que fez um sucesso bem grande, né? Inclusive, The Walking Dead é meio que responsável por uma revitalização do gênero de horror lá nos Estados Unidos. Porque, conforme a gente tava falando antes, nos anos 90... O que carregava o gênero de horror, né, eram as publicações do selo Vertigo e o Spawn da Image Comics, né, outro personagem Verdade. Importantíssimo, que até hoje o quadrinho dele está sendo publicado regularmente. E quando Robert Kirkman escreveu The Walking Dead para Image Comics, que botou o gênero de horror em alta, a Marvel decidiu chamar ele para fazer alguma história de horror. E ele fez Marvel Zombies meio que na zoeira mesmo. Os personagens que ele odiava mais, ele matava, assim, brutalmente. E os que ele gostava mais um pouco, ele mantinha. Como exemplo do Homem-Formiga, né? Um dos personagens que mais aparecem na história, mesmo sendo zumbificado. Mas ele é um zumbi. É, não, então, mesmo zumbificado. Mas ainda assim, às vezes você vê o pessoal que leu em fóruns, postando fotos ou partes que eles mais gostaram da HQ. Geralmente é coisa do Homem-Formiga, justamente por causa disso. O Kirkman... Ele coloca o Homem-Aranha como um zumbi meio que relutante, né? Ele fica, putz, eu fiz um negócio que eu não devia. Ele tá sempre meio que remoendo o fato dele ter matado a Tia May. Não é um spoiler porque isso nem acontece na HQ, né? Já começa tendo esse cenário, né? Todo mundo morreu, todo mundo acabou matando, todo mundo estava perto. E assim vai. Agora, e outras editoras, assim, de quadrinhos que mais focam nesse gênero hoje? Quais vocês citariam como as de maior destaque, assim? Cara, a principal eu diria que é a Image Comics. Sim. Lá nos Estados Unidos, o principal mesmo são as editoras independentes, né? A Image Comics, a IDW, mas eu diria que é a Image Comics. Não só com relação aos quadrinhos de horror, que... tão em alta na Image, mas os quadrinhos dela, em geral, ultimamente, estão com uma qualidade bem alta, seja qual for o gênero. Eu diria que, nesse sentido, ela seria a principal, principalmente no gênero de horror. Eu gosto de falar que a Image hoje se tornou o que a Vertigo deixou de ser, assim. Se a Vertigo tivesse sido mantido aquele rumo dos anos 90, ela seria o que a Image é hoje. É, até porque o selo Vertigo foi descontinuado pela DC, né? Agora a gente tem o selo Black Label, que é praticamente Batman Label, né? Porque a maioria das publicações são coisas relacionadas ao universo do Batman. Mas até que pelo menos... mas até que pelo menos agora eu tava vendo que vai ter um selo do Joe Hill, né? Que é filho do Stephen King, no Black Label, né? Tanto que tem até o quadrinho Sexto de Cabeças, que é dele. Então, e ele vai produzir mais materiais pro selo Black Label, mas ainda assim a maioria das coisas é Batman. E falando de editoras conhecidas do Brasil, né, a Dark Side publica alguns títulos de graphic novels, tipo 30 Dias de Noite, Blood Chronicles, da banda Assemblant, A Bruxa Margaret, que lançou faz pouco tempo, Separados, que mais? Condado Maldito, Death Disco, que é mangá, né, mas enfim. Nossa, eles lançaram aquele ritual... Ritual Romano. Demais. É verdade. Eu acrescentaria aí essas editoras que, na verdade, ela não é uma editora recente, né? Nem americana. Eu colocaria aí a Bonelli, né? Que é uma editora italiana, que desde os anos 90 publica o Dylan Dog, que é um dos personagens mais legais de terror, assim, de todos os tempos. Dylan Dog é fenomenal, né? E é o segundo quadrinho italiano que mais vendeu até hoje no mundo todo, né? Só perde pro Tex. Isso, eles chegaram a criar um festival de cinema de horror lá na Itália, chamado Dylan Dog Fest, né, que tão popular que o personagem se tornou. É, porque é até curioso, porque aqui no Brasil desses personagens da Sergio Bonelli, né, o que é mais famoso é o Tex, que é do gênero uhum. faroeste. Mas você vê lá nos Estados Unidos, cara, Dylan Dog vende muito lá. Sim. É uma das poucas coisas de fora de editoras americanas, apesar de lá nos Estados Unidos ser publicado pela Dark Horse, né? Você vê que muito é outra Dylan Dog. Baita editora de pois terror. É. É. Dark Horse, né? Casa do Hellboy. Outro personagem é. Que a gente dispensa apresentações. E além do Dylan Dog, né? Dá pra falar também das coisas do Junji Ito, né? Que também lá nos Estados Unidos ultimamente começaram a vender horrores. Pessoal, eu acho que a Dark Horse de horror. Que publica também, né? Não. Cara, eu acho que sim, mas eu não sei se eles têm contrato de exclusividade com ele pra publicar tudo dele ou se alguma outra editora... Uma biblioteca lá fora, assim, todo no mesmo formato e tal. Mas eu acrescentaria do na Bonelli o Dampir, não sei se é Dampir ou Dampir, que é um personagem que ele é mestiço entre humano e vampiro, que ele trabalha ali lutando contra criaturas sobrenaturais. E um dos meus preferidos, que eu descobri recentemente, que é incrível, que é o Mágico Vento. Ele é como se fosse um Dylan Dog no Velho Oeste. Ele é um soldado americano que foi pego numa emboscada e foi largado para morrer no meio do deserto e acabou sendo salvo por uma tribo. E aí, por conta dessa experiência de quase morte dele, ele acaba adquirindo o poder de ver o futuro, né? E acaba se tornando um xamã para essa tribo, né? Aquela velha coisa do homem branco sendo melhor do que os nativos, né? Tem essa parte ruim, mas a revista é muito boa, cara. É Mágico Vento, recomendo. Assim. Ela é uma mistura de faroeste com terror, né? Tem algumas histórias que são mais pro sobrenatural, mas tem umas que são bem terrorzão mesmo. Bisomem, vampiro, vivo. Muito bom. Vocês falaram do Junji Ito, eu li não faz muito tempo, não sei se vocês já chegaram a ler, um quadrinho que ele escreveu sobre dois gatos. Sim. Que é engraçado, chama Junji Ito's Cat Diary Yon Imu. Né? Sim, sim. Uhum. Que nas mãos do Junji Ito, até os gatos fofinhos, bonitinhos, são criaturas monstruosas, demoníacas, né? Então, o Junji Ito, ele tem umas ideias muito loucas, né? Porque tem Tomi, que é uma garota que faz as pessoas ficarem loucas, os admiradores dela. Uzumaki, que é uma cidade... Uzumaki quer dizer espiral em japonês. É uma cidade assombrada por espirais, tipo, como assim, gente? E uma chamada, não sei se fala Gio ou Gio, acho que Gio. Gio. Que são peixes dominados por bactérias com fedor da morte, tipo... Eu nunca li esse, então eu não sei, mas... Como assim? Às vezes eles são muito loucos. Tá pra sair aqui esse, o Gio e o outro que vai sair, agora eu não lembro o nome. Mas prometeram aí esse ano várias coisas do Junji Ito... Né, no Brasil, assim, que ele meio que foi... A Darkside tem a Fragmentos do Horror também, que eu esqueci de citar, que é do Junji Ito também. Eu sei que Pipoca e Nankin vai lançar algumas e a Devir vai lançar outras também. A Devir lançou o Uzumaki, que tem um filme que não é grandes coisas. Sim, exatamente. Muito ruim. Muito difícil também adaptar alguma coisa dele, né, para outra mídia que não os quadrinhos, assim, acho que... É, muito surreal, e tem uma linguagem muito particular, assim. É, eu acho que eles tentaram, nos Estados Unidos, assim, tipo... Adaptar, os japoneses adaptarem já é um meio cagado. Aí, ainda passar para os americanos adaptarem, daí... Por Deus, mas tentaram fazer umas adaptações pro... Era um serviço de streaming que durou muito pouco tempo. Eu acho que ele chamava Kibi. Alguma coisa assim. Que eram só produções bem curtas, de tipo poucos minutos, assim. Então eram... Sim. Sabe? Fizeram alguns curtinhos... Tentaram fazer alguns curtinhas adaptando algumas histórias do Junji Ito, mas eu não cheguei a ver. Mas, tipo, parece que deu muito errado também. Não só essa série... acabou, como o Kibe inteiro acabou, então... Acho que nem vale muito, mas... Assim como os programas, ele durou pouco. Exato. Mas bom saber que a gente vai ter esses lançamentos por aqui. Eu não tava sabendo. É, eu tô de olho. Já estou aguardando. Inclusive, a crítica que a gente tem no Boca do Fragmentos é sua, né? É. Foi bem no comecinho, quando a Darkseid começou a trazer os quadrinhos de terror. Sim, muito bom. É, a Darkseid tá lançando algumas levas, né? Eles lançaram, tipo, 5 de uma vez, depois mais 5 de uma vez, assim, de vários autores. É legal de acompanhar também. Bom, agora eu queria falar um pouco, gente, sobre as HQs independentes aqui no Brasil. Eu queria pedir pro Rô falar sobre a experiência dele com as HQs que você escreveu, né? Você tem a sua trilogia, você tem a VHS que você organizou, né? Então, conta um pouco pra gente como que é esse processo. Vamos lá. Eu acho assim, né, já começando... Os quadrinhos de terror no Brasil vivem hoje um momento que eu considero equiparável, assim, sem sombra de dúvida, ao momento que a gente teve ali nos anos 60 e 70. A gente tem muita gente boa trabalhando com quadrinhos hoje, e o esquema desses grandes eventos, o esquema de catarse, de autopublicação, assim, facilitou muito a vida de quem quer embarcar, né, quem quer... tentar a sorte, né, no meio dos quadrinhos, do mesmo jeito que eu comecei. E eu sempre achei que o horror, ele é um gênero muito passional, assim. Você gosta de terror, você acaba querendo fazer o seu, sabe? Ele é uma coisa meio punk rock, assim, né? Do it yourself, assim. E tem gente que acaba indo pro cinema, pra literatura, e eu acabei entrando nos quadrinhos, assim. E tem muita gente, mesmo quem... acaba fazendo histórias de aventura, ou histórias biográficas, histórias de romance e tal. Todo mundo tenta pelo menos uma HQ de horror, assim, ou uma HQ que flerta com o horror. E a gente tem hoje uma gama de... uma oferta gigantesca de quadrinhos de terror, assim. E todos, né, não vou dizer todos, mas com bastante qualidade. A gente tem gente como o pessoal, né, a Draco, né, que é a editora do Rafael Fernandes, que já escreveu com o Boca do Inferno também, eles têm um material de terror muito sólido, assim, muito consistente, né? O Rafael, que é o editor, ele conduz as publicações com bastante firmeza, assim, e isso acaba gerando histórias de terror ímpar, assim. A gente tem a trilogia das cores, que eles lançaram faz alguns anos, assim, que é inspirado no Rei Amarelo, no Cthulhu e nos Demônios da Goetia, que são pequenas obras-primas. São incríveis. São, né? E essa galera que trabalha, né, que tá ali, acaba publicando de maneira independente também. A gente tem o Ayrton Marinho, que escreve, tem algumas histórias nessa trilogia, com o Samuel Sage fazendo Helldeng, que é uma HQ de terror com humor, né? Um caminhoneiro e exorcista, que é muito boa. A gente tem o Leander Moura e a Cristal Moura, que é um casal que tem umas HQs lindíssimas, né? Eles adaptaram... O Leander adaptou o Corvo, adaptou recentemente os Gatos de Utar, né? Do Lovecraft. E tudo assim, com um grande sucesso, sabe? Fazendo bastante barulho e conquistando bastante a crítica e o público. Assim. Então, eu considero que a gente esteja num momento assim, equiparável àquele momento que a gente teve ali nos anos 60 e 70, porque a gente tem muita gente fazendo muito bem e sem amarras, né? Porque como a gente publica isso de maneira independente, você acaba tendo uma variedade maior, né? Porque quando você, queira ou não, vai para uma editora, a editora ela tem um perfil, né? Ela tem um investimento ali que ela quer um retorno, então ela acaba mexendo em alguma coisa, direcionando ali o seu texto, a sua arte, para uma coisa mais, não vou dizer rentável, mas uma coisa que... mais comercial, né? Na verdade, mais comercial. Então... por essa possibilidade da gente ter muita coisa independente, a gente acabou fazendo coisas que você não via naquela época. Então tem muita coisa, por exemplo, a gente tem agora, está no Catarse, uma HQ, Casa Grande, que é uma HQ que fala de racismo, né? Numa pegada aí meio Jordan Peele. São três irmãos que vão parar numa fazenda, né? Uma fazenda da família deles, que é uma onde tinham escravos, e um desses irmãos é nazista. Então tem ali uma coisa, e os quadrinhos agora eles estão olhando muito pro que está sendo feito no cinema, sabe? Eles estão são quadrinhos com bastante voz, sabe? No sentido de que tem alguma coisa a dizer, eles estão experimentando mais coisas. Então eu acho um momento assim único. Vale a pena procurar, assim. A galera tem meio preconceito com quadrinho. Quadrinho de horror já é uma coisa que não é. Ele não vende tanto quanto quadrinho de super-herói, um quadrinho de humor e tal. E aí o nacional de horror é mais difícil ainda. Então eu posso sugerir para a galera que está ouvindo aí, procurem quadrinhos de terror nacional, que vocês vão encontrar com certeza pelo menos um que se encaixe no gosto de vocês, sabe? A gente tem uma infinidade de obras, hein? A gente está com a campanha do Jovem Nerd, que é uma HQ, queira ou não, de horror, né? Que é baseada no RPG deles, no jogo de RPG que eles fizeram do Chamado de Cthulhu. Que bateu mais de 6 milhões de arrecadamento no Catarse. E muito rápido. E quem está trabalhando nessa HQ deles são pessoas que já produziram outros materiais, né? A gente tem artistas muito bons, artistas que trabalham para fora também, assim, então não é uma coisa totalmente independente, totalmente experimental, né? A gente tem muita gente. Tem de tudo, cara. Você pode procurar que você vai encontrar, assim. E é muito fácil, né? Eu, depois de 40 anos, assim, sempre querendo, assim, eu escrevia quadrinhos quando era criança. No caderno ali, no final do ano, eu escrevia, fazia minhas HQs nas páginas que sobravam ali, né, nas férias. E depois, aos 40 anos, eu consegui, falei, vou tentar fazer uma. E fiz, cara. E, assim, não digo que eu me dei muito bem, assim, mas a gente teve uma recepção legal, né? A VHS, que é uma coletânea que eu editei e escrevi uma das histórias também e tal. A gente foi premiado agora no HQ Mix, né? Como melhor publicação independente. Então, tem um espaço aí para ocupar e tem muita gente boa entrando. Vale a pena. E se você quer fazer, aproveita que agora é o melhor momento. Sem dúvidas. E eu até dei uma olhadinha rápida aqui no Catarse, porque essa a Casa Grande, eu lembro que você me passou, né, Rô? Isso, passou o nosso contato pro Robson Moura, né, que é o autor. E eu vi, eu falei, cara, que negócio satisfatório de ler. Cara, essa história é muito boa. E eles bateram a meta. Assim, na data passou, dessa gravação, né? Passou, tá com 111%. Na data dessa gravação, tá nos últimos dias, assim, da campanha do Catarse, né? Então, é muito legal que a gente publica várias dessas campanhas lá no Boca, né? Os autores mandam pra gente, e é muito legal ver a esmagadora maioria batendo as metas, assim, e sendo lançada, sabe? E realmente, inclusive, citando uma, que foi a Monstrum, do Carlos Felipe, né? Que a gente tá recebendo, que bateu a meta da primeira, bateu a meta da segunda, agora vamos aguardar que bata da terceira também, que é uma HQ bem legal também. Vão ser cinco, né? Volumes? Eu acho que, agora eu não sei se são cinco ou se são quatro, acho que quatro. Mas tá indo bem, né? As duas primeiras campanhas foram bem, então acho que a tendência é seguir. Espero que sim. E, assim, falando com uma pessoa, eu não escrevo, né, quadrinhos, eu só acompanhando, assim, de fora, me parece que os autores, assim, são muito unidos, sabe? Tipo, um dá força pro outro, assim. É... Pelo menos, assim, do meu ponto de vista, eu tenho essa impressão. E isso é muito legal de ver também, né? Isso é legal. A gente tem um pequeno problema, assim, que é uma... É verdade, assim. A gente é um público, é um grupo bem unido, assim, então o pessoal se apoia, se divulga, mas isso acaba resultando também numa bolha que é difícil da gente estourar, assim. Dependendo do quadrinho, ele acaba circulando só dentro dessa galera, sabe? Um compra o quadrinho que o outro publicou e a gente fica um consumindo o material do outro e não consegue sair desse círculo, sabe? Então, o leitor, o ouvinte que está acompanhando o podcast aí, dá uma chance, experimenta um quadrinho nacional de terror que você vai ver que você vai encontrar coisa muito boa. Sem Ajude dúvida. A gente a estourar essa bolha. Por favor, gente. Lu e Davi, tem alguma HQ independente, assim, que vocês destacariam, que é sua favorita, assim? Olha, no meu caso, eu comentaria Gideon Falls, que é escrita pelo Jeff Lemire, com arte do italiano André Sorrentino. É uma série que nos Estados Unidos acabou em dezembro. Aqui no Brasil, o quarto volume foi lançado, acho que no final do ano passado, não lembro se em novembro ou em dezembro, pela editora Mino. Vão ser 6 edições. É uma HQ... agora... novembro, cara, eu acho. Eu acho Gideon Falls sensacional, porque, sem dar spoilers da história, basicamente ela trabalha com a existência de realidades paralelas e existe um nexo que une todas essas realidades. E nesse nexo existe uma criatura que tem o objetivo de, simplesmente, não vou dizer dominar, mas acabar com a vida e tornar as pessoas meio como se fossem zumbis controlados por ela. A premissa, assim, não é lá muito diferente de outras histórias de terror, mas a forma que o Jeff Lemire vai escrevendo os mistérios ao longo do quadrinho e também as composições que o André Sorrentino faz na história é algo sensacional. E, bom, para quem tiver interesse, busca e dá uma lida, porque o Jeff Lemire hoje em dia é um dos autores mais respeitados no meio, principalmente por causa dos trabalhos autorais dele, né? E o cara escreve de tudo, desde horror a histórias de drama, histórias de super-heróis, etc. E Gideon Falls foi a primeira tentativa dele, assim, no gênero de horror. Então, essa seria a minha recomendação. Mas, nossa, tem muita coisa boa. Tem bastante. É difícil, né, escolher. Bom, eu tenho recomendação de mangá, porque, né, só falamos do Pode gente. Ser, pode ser. Bom, então, vou começar com o Hellsing, porque é meu favorito. Então, simplesmente procurem, é isso. Tem também, além de Uzumaki, também, enfim, do Junjito. Tem Another, que é publicado pela JBC. Tem Clube do Suicídio, publicado pela New Pop. Qual mais? Um chamado Chisumitsuki, JBC também. Também é bem interessante. E acho que são esses que eu lembro agora. O resto tem uns nomes em japonês que eu não sei falar, não vou nem tentar. Então... Arriscado. Vou até dar outra recomendação também para quem gosta de quadrinhos de super-heróis, né? Porque os filmes de super-heróis são famosíssimos e quiser ver alguma coisa que tem horror, eu recomendaria o Imortal Hulk. Porque, não, eu tava olhando para ele agora. Cara, essa é uma história sensacional, porque muita gente vê o Hulk nos filmes ou nos desenhos e pensa que é só uma criatura de destruição, uma coisa que os quadrinhos dele seriam só de pancadaria, né? E o Hulk, originalmente, ele foi criado para ser um personagem de horror, né? Ele era para se enquadrar ali dentro do código de ética, etc. Não deu muito certo, não vendeu. Depois o Stan Lee reformulou o personagem e colocou ele como super-herói. Mas Immortal Hulk, ela volta para essa pegada de horror do personagem. Ela lida muito com horror corporal. E ela é desenhada pelo paraense Joe Bennett. E, cara, se vocês quiserem ver alguma coisa assim diferente do que vocês estão acostumados a ver com super-heróis, Immortal Hulk é sensacional nesse sentido. O roteiro do Alwyn amarra a história muito bem. É bom muito mesmo. Bom mesmo. Boas indicações. Rô, e você, tem alguma indicação que a gente não comentou aqui? Eu indicaria o material do Kiko Garcia, né? Que é um. Não muito só bom, que é meu bom. Amigo, mas ele é um dos quadrinistas nacionais que trabalha com horror, que eu acho que tem um traço, né? O quadrinho de terror mais autoral do Brasil, acho. Hoje é o do Kiko. Ele tem um traço muito particular. Ele tem um senso de humor, um estilo de contar história que bebe ali naquelas fontes dos anos 60 e 70, na tradição oral, né, de histórias de folclore e de horror. E ele tem, cada trabalho dele, assim, é melhor do que o anterior, sabe? Vale muito a pena acompanhar. É, a trilogia das cores da Draco, né, que é o Rei Amarelo em quadrinhos, Despertar de Cthulhu em quadrinhos e o Demônios da Goethe em quadrinhos. É um catálogo bem legal de autores nacionais aí para você conhecer. Tem aí também o Maiara e Annabelle, que não é bem assim uma HQ de horror, né? Mas ela flerta com horror. Ela tem uma pegada meio Buffy, meio Scott Pilgrim, que é sobre um órgão público, né, que é responsável por enfrentar demônios, né? É como se nessa realidade do quadrinho os demônios existissem e tem uma instituição burocrática, né? Um órgão público onde os funcionários públicos brasileiros são responsáveis por enfrentar e exterminar esses demônios. E aí você tem duas moças, né? Que é a Maiara e a Annabelle. Uma delas acaba se envolvendo numa trama ali política, né? Para variar, se a gente está falando de órgãos públicos, né, tem alguma tramóia de fundo ali, e ela é transferida. Então, ela trabalha aqui em São Paulo e ela acaba sendo transferida para o Nordeste. Então, é bem, bem divertido, assim. Ela tem uma pegada meio de mangá mais engraçado, mais caricato, assim. Mas ela é uma HQ de horror, é do Pablo Casado e do Thales Rodrigues. Vale muito a pena procurar. E fazendo o meu jabá, procure aí a VHS, o Canil e o Lama, né, que são as minhas três HQs que estão à venda. Se quiserem, me procurem aí no Instagram, Rodrigo Ramos HQ. Né? Aproveitar, né? Muito bom. Não, tá certo. Tem que fazer todo o jabá, sim. Eu vou deixar o link do seu Instagram no post desse podcast. Links para quem quiser procurar suas HQs também. Então, ouvintes, deem uma olhadinha e vão atrás, sim, porque super vale a pena. Tem muitas indicações aqui para vocês, para quem quiser entrar nesse mundo, né? Quem não conhece ainda, então, bora ir atrás. E, gente, acho que é isso, então. Falamos bastante, né? Acho que falamos quase uma hora e meia, olha só. E bem, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um episódio muito, muito bacana de gravar mesmo. Obrigada por terem topado participar. E espero que vocês possam voltar mais vezes, né? Pra quem sabe fazer uma parte 2 de quadrinhos, dar uma atualizada daqui a um tempo. Pode deixar que a gente chama. E, bom, acho que é isso aí. Rô, então você já deixou seus jabás? Quer deixar mais algum link, alguma coisa? Por enquanto, só isso. Segue lá no Instagram, Rodrigo Ramos HQ. Também tem o Carniça Quadrinhos, né? E o Clayton Cross, são as duas HQs que a gente está publicando no Instagram. Eu escrevo. Dá para seguir lá e ficar de olho que tá saindo historinhas lá de vez em quando. Muito bom. Evento, Oi? Já que não tem evento, a gente acabou publicando no Instagram. Pois é. Como foi a Comic Con no ano passado para você? Foi, assim, eu não vendi nada pela Comic Con. Eu vendi tudo pelo meu marketing pessoal, assim, que por conta da Comic Con teve live, teve... Eu fiz uma promoção de frete grátis, então eu fui divulgando essas coisas que acabou atraindo o público para o site. Mas vindo do site da CCXP, eu tive uma visita. Caraca! Então, mas É difícil. Eu entrei lá no site pra olhar e, tipo, até você achar alguma coisa que interessa, né? Porque tem muita gente, tipo, quando você tá lá no evento, você vai passando nas mesas e vai olhando. Agora, pra, sei lá, não, é inviável entrar em cada perfil, né? Pra ver o que tem. Então, muito mais difícil. Mas que bom que rolou fora do evento pra você, assim. Pô, alguma coisinha rolou, enfim. Uhum. Tenta, faz por onde, né? Porque não, claro, não dá pra ficar parado. Tem evento, muito bom. Fica difícil. Exato. Bem, e você, Davi, tem algum jabá? Quer deixar suas redes sociais, alguma coisa para os nossos ouvintes? Bom, primeiro eu queria agradecer pela chance de ter participado do podcast, né? Foi uma experiência bem legal. E, bom, o Rodrigo deixa o jabá dele porque ele trabalha na área, né? No meu caso, só o meu Instagram pessoal mesmo, que é Não Riam, mais uma conta inútil. Se alguém quiser seguir, pode seguir lá. Muito bom. Lu, e você? Suas redes sociais, seu jabá pessoal, vamos lá. Mais uma recomendação que eu tinha esquecido. De novo, com coisa de Junjito. Quem gosta de Junjito e Lovecraft, tem um jogo chamado World of Horror. Tem pra PlayStation 4 e outras plataformas. Então, interessante. Fica aí a recomendação. Muito bom. A gente vai fazer um episódio sobre games. Ah, sim, interessante. Se você quiser, bora. E autores que queiram mandar coisas pro Boca, por favor. Estou aguardando para fazer a resenha. Agradecemos sim, muito. Falem com a gente. Não só para resenha, mas quiser divulgar qualquer coisa que seja, só mandar pra gente. E eu acho que é isso. O meu Instagram pessoal é LiliWGT. E é isso. Muito bom. Então é isso, gente. Eu vou colocar todos os Instagrams e links todos no post para vocês, ouvintes. E, bom, obrigada mais uma vez a vocês por terem participado. Sim. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Bora começar mais esse ano, né? De mais um ano de podcasts. E quero agradecer aos nossos apoiadores lá no Padrim, que também está aqui no post, para quem quiser dar uma olhadinha lá nas recompensas, que a gente reformulou tudo para esse ano. Então, deem uma checadinha lá e quem puder apoiar a gente agradece bastante. Quem já apoia, a gente agradece também bastante a confiança de vocês. E obrigada, gente. Então, até a próxima. Obrigadão, Silvio. Valeu, galera. Até. Beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau.